para ver o cantor preferido, seu amor escondido que ela tanto queria conhecer. Quando ouviu anunciar o nome tão esperado, sentiu que transbordava de emoção e ainda ouviu entrar como tinha imaginado. Desmaio e num olhar de soslaio respirou. Ninguém reparara. O cantor já cantava e tudo aquilo lembrava os devaneios mais loucos que inventara e suspirava com ternura as letras das canções, palavras enleadas em paixão. Mas quando ele, a certa altura, cantou-me, disse: amo-te. Ela então caiu redonda no chão. O cantor, polidamente, falou: